Panorama Agrícola para 21 de março de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso ouvinte. Hoje é quinta-feira de lua crescente, 21 de março de 2013. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado é: a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Você confere no programa de hoje Panorama Regional com Chicão. E o lançamento do arroz preto e do arroz vermelho em Itajaí. Fique também com o noticiário: a renegociação das dívidas do programa de crédito fundiário. Participe do nosso programa, ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para uma boa saúde mental, mantenha o equilíbrio e descubra o que ativa o sistema de recompensa do seu cérebro, que é a área responsável pelo prazer. Pode variar de pessoa para pessoa. Pode ser fazer o bem ao próximo, receber carinho, elogio, ver algum amigo, tomar um café, comer um bolo ou o seu prato predileto. Mas, em qualquer circunstância, nunca exagere, seja equilibrado. Fique ligado no Panorama Regional. Diversificação de atividades agropecuárias. A fazenda Pinheiro Seco, localizada no município de Bom Retiro, na região serrana, através do seu administrador, Paulo Grejanin, juntamente com os extensionistas da EPAGRE de Bom Retiro, o Charles, o Evaldo e o José Caulin, e o médico veterinário também, Leonardo Vigas, da Secretaria Municipal da Agricultura, realizaram um dia de campo sobre a diversificação de produtos na propriedade rural com maior agregação de valores. Então estiveram presentes produtores rurais de Bom Retiro, Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz. Foram expostos, então, nesse dia de campo ao público os sistemas de produção de leite bovino, onde a fazenda possui raça bovina Jersey e também de ovelhas de raças leiteira, Milchaps e Lacaune. E essa programação, então, teve um breve relato sobre a propriedade, onde o administrador, o Paulo Grejanin, falou da organização e dos principais objetivos da propriedade na produção de queijos de bovinos e de ovinos também, e o cultivo de uvas viníferas. Posteriormente, o pessoal acompanhou, onde tiveram presentes mais de 60 participantes desse dia de campo, percorreram então algumas estações montadas, onde puderam observar o manejo dos animais e a sua principal base alimentar, que são então a base de pastagens. Então, na oportunidade, também estiveram presentes no dia de campo pesquisadores da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, os engenheiros agrônomos Ulisses Córdova, Jefferson Flores, pesquisador na área de forrageiras, e também os médicos pesquisadores, médicos veterinários Onei Ávila e Cristina Cardoso, que comentaram sobre essa novidade, então, na produção de leite de ovino, e comentaram sobre essas raças, que estão aí sendo avaliados, a Milchaf, que é alemã, e a Lacaune, que é mais conhecida, que é de origem francesa. São raças tão especializadas na produção de leite. O assunto voltou-se mais, então, para o aspecto inovador da proposta, já que o leite de ovelha é usado mais na produção de queijos, doces e sorvetes, todos com produtos diferenciados e esperando-se, claro, com maior valor agregado. Dia produtivo e essas iniciativas de propriedades particulares aí que realmente são as parcerias que a EPAGRE busca tanto. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Nós recebemos hoje aqui no Panorama Agrícola o Silvano Breda, extensionista, engenheiro agrônomo, nosso colega aqui do setor de TV da IPAGRE, que esteve recentemente em Itajaí, acompanhando o lançamento de 3 novas cultivares de arroz. Arroz branco, arroz preto e arroz vermelho. As novidades agora, Silvano, o arroz preto e o arroz vermelho, correto? Correto. Veja bem, o arroz vermelho e o arroz preto sempre foram considerados os principais insos, um dos maiores problemas na lavoura de arroz branco, né? Por causa principalmente de um fenômeno tecnicamente chamado deiscência. O que, que é isso? É a queda das sementes quando estão maduras. Qualquer toquezinho, vento ou no momento da colheita, então ele cai ao chão e vai infestando cada vez mais a área e não é aproveitado e tirando nutrientes, enfim, é um problema. O que, que aconteceu? O mercado pediu e a IPAGRE achou uma solução. E o arroz vermelho e o arroz preto viraram um negócio. Como é que isso aconteceu? Tem um público consumidor, um nicho de mercado que a gente chama, que está consumindo arroz vermelho e arroz preto por causa de quê? Das características, o valor alimentício dele, ele é melhor do que um arroz integral. Ele é mais forte, tem qualidades, ele é rico em ácidos fenólicos, aqueles que são antioxidantes, é bom para a saúde, enfim. E aí, mas faltava uma semente apropriada. A IPAGRE desenvolveu. Quando surgiu esse nicho de mercado, começou a melhorar o que era praga. O arroz vermelho que existia e começou a selecionar, conseguir um grão mais comprido, um grão que não tivesse tanto esse problema de deiscência, uma planta que não fosse muito alta, teria que ser mais baixa como os atuais de arroz branco para evitar acamamento. Tudo isso eles conseguiram em vários e vários anos de pesquisa. E lançaram agora, então, a semente de arroz vermelho e de arroz preto como comerciais. São sementes especiais, chamadas especiais porque pelas características alimentícias, pelo mercado diferenciado, o produtor tem que ser diferenciado. É um arroz que tem menor produtividade, mas tem muito maior valor de mercado. Então, veja bem como as coisas são engraçadas, né? Eu, como agrônomo, a gente sempre fazia de tudo para combater, né, o arroz vermelho, o arroz preto, e agora está aí com o feito da IPAGRE, né, lançando essas variedades comerciais. E ele já está tomando conta do mercado, tem a venda já, né? Então, vai ser bom para os consumidores e para uma festa para todos os envolvidos na cadeia produtiva do arroz. Silvano Breda, para o produtor muda o quê? O que muda, é por isso que eu digo que ele tem que ser diferenciado. É uma planta, ela é um primo-irmão, vamos dizer assim, o irmão do arroz branco, né? Tem essas características ali. Com certeza, o manejo dele vai ter que ser um produtor especializado para aquilo ali, ou ter uma quadra especializada, até para não haver essa contaminação, né, de uma lavoura para outra. Tanto que numa lavoura de arroz vermelho, o arroz branco é que passa a ser o inso, né? Ou de arroz preto, né? Então, assim, há que se ter certos cuidados, né? Tem que seguir as orientações técnicas que vêm junto, que foram desenvolvidas junto com esses novos cultivares. Perfeito. Nós agradecemos, então, o Silvano Breda, que acompanhou o lançamento de novas cultivares de arroz, arroz preto e arroz vermelho na IPAGRE, na Estação Experimental da IPAGRE de Itajaí. Obrigado, Silvano. Um grande abraço. É hora das notícias. Lembramos para você, agricultor, que os agricultores que financiaram imóveis até o dia 31 de dezembro do ano passado pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário e estão inadimplentes, têm até o dia 28 de março para renegociar a dívida. A novidade é que o tempo para pagar os atrasados será dobrado e as prestações terão valores e juros menores, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para renegociar a dívida, que pode ser no valor total, o agricultor ou a associação produtiva deve procurar o banco, no caso de Santa Catarina, o Banco do Brasil, e manifestar essa vontade, esse interesse até o dia 28 de março. Com a dívida alongada e a taxa de juros reduzida, na prática a parcela anual que vai ser paga na reprogramação da dívida ela será bem inferior àquela parcela originalmente contratada. Os agricultores podem, inclusive, acrescentar aí as parcelas que ainda estão por vencer até 28 de junho. A data para a adesão da renegociação das dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário vai, então, até 28 de março, semana que vem. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.